Eu tenho uma ideia, garota enxaqueca. Vamos comer balas que estouram na boca com soda. Que ideia estúpida! Como acha que eu fiquei com essa dor de cabeça?